tirar, mas tô impregnado. Você já tentou, mas é que eu tô impregnado. Você engana todo mundo, mas eu não. Sou o lado obscuro do teu coração. Mas é que eu sou igual a cheiro de perfume caro. Você já tentou tirar, mas tô impregnado. Você já Cinco e 29. Você me disse um dia que não tinha medo dessa dor, que é segredo se a bomba estourar. O estupim já sentiu tanto calor que, confesso, meu amor, não dá mais pra segurar. Eu vou falar, eu vou gritar pro mundo inteiro que esse amor prisioneiro agora vai se soltar. Bota a mão no fogo, jogue no meu jogo, diga a esse povo que só vai me amar. Bota a mão no fogo, jogue no meu jogo, diga a esse povo que só vai me amar. Chegou a hora desse amor cair na boca da cidade, vivendo essa felicidade, quero nem saber. Só quero é viver feliz, o amor que um dia eu sempre quis. Eu sei que o coração me diz que só amo você. Chegou a hora desse amor cair na boca da cidade, vivendo essa felicidade, quero nem saber. Só quero é viver feliz, o amor que um dia eu sempre quis. Eu sei que o coração me diz que só ama você. Música boa. Você ouve aqui. Já. Já, já. A sua música preferida na melhor. Venha comprar mais barato nos supermercados e frigorífico Ideal. Seu hipermercado de todos os dias. As melhores marcas em alimentos, carnes e qualidade. Com os melhores preços para você. Frios, congelados, defumados, seção de bebidas. Entrega rápida, bom atendimento e aceita todos os cartões. Quer comprar mais barato? Então vem para os supermercados e frigorífico Ideal. Em Santa Luz, na Rua Rio Branco, saída para Queimadas, e na Rosendo Lopes, próximo ao José Leitão. Se você anda estressado, nervoso, precisa tomar Camofix. Se você tem insônia e palpitação no coração, precisa tomar Camofix. Camofix acalma, tranquiliza e faz dormir bem. Camofix é o calmante natural e não tem contraindicação e tem mais. Camofix é vitaminado, lhe dá força e energia. Anote, Camofix, você encontra nas boas farmácias. Ei Zé, você tá animado esses dias? O que é que tá acontecendo? Ah, meu amigo, eu comecei a tomar um fortificante chamado Fortifica. Esse Fortifica São Raizeiro tá numa fama danada, viu? Tô te falando, Su. Antes eu tava morto no trabalho, vivia cansado numa moleza da gota, sem vontade de fazer nada. Mas agora tô com um pique danado, numa energia que até a mulher tá estranhando. Tô animado até pra coisa boa. Pode comprar sem medo, Su. É tudo natural e tem registro do Ministério da Saúde. Fortifica São Raizeiro, o poder do Guaraná, Catuaba e Maca Peruana. Fortifica São Raizeiro, à venda em todas as farmácias e casa de produtos naturais. Um produto Natubio. Comer o que você gosta é bom demais, não é? Porém, tem muitas pessoas que sofrem com diversas restrições alimentares. O chá Acabe elimina azia, má digestão, refluxo, prisão de ventre e auxilia de forma muito eficaz no tratamento da gastrite e úlceras. O chá Acabe vai te devolver o prazer de comer bem. O Acabe é um chá 100% natural, à venda nas melhores farmácias e em casas de produtos naturais. Acabe, um produto Natubio. E você, mulher, a noite é um sacrifício para dormir? Acorda banhada em suor, com ondas de calor e o rosto todo vermelho? A menopausa causa tudo isso e te deixa sempre nervosa. O Fique Plena chegou para resolver isso agora. Fique Plena combate a formação de miomas, cisto no ovário, trata corrimento e infecção urinária. Fique Plena é muito saboroso e te dá disposição para aproveitar o melhor da vida. Não perca tempo. Vá até uma farmácia ou loja de produtos naturais e garanta já o seu Fique Plena. Fique Plena. Um produto Natubio. Alegria, informação e muita emoção o tempo todo ligada em você. 5:34. Quando chegar amanhã, que o sol me acordar e eu quiser provar daquele beijo dela, toda a saudade entrar pela janela pra tomar conta do meu coração. Quando chegar amanhã, que a lua clarear e anunciar o fim do nosso amor, quando a saudade me cobrir de dor, meu beija-flor, quem será eu sem ela? Pra que solidão? Se estando longe de você eu não me acho. Se longe deu você água sem riacho. Se o nosso amor não rima com separação. Pra que solidão? Se estando longe de você eu não me acho. Se longe deu você água sem riacho. Se o nosso amor não rima com separação. Vamos cuidar do nosso amor, morena. Pra que brigar se a vida é tão pequena? Se o tempo passa e o tempo não tem pena, esqueça tudo e vem me ver. Vamos cuidar do nosso amor, morena. Pra que brigar se a vida é tão pequena? Se o tempo passa e o tempo não tem pena, esqueça tudo e vem me ver. Chegar amanhã, que o sol me acordar e eu quiser provar daquele beijo dela, quando a saudade entrar pela janela pra tomar conta do meu coração. Quando chegar amanhã, que a lua clarear e anunciar o fim do nosso amor, quando a saudade me cobrir de dor, meu beija-flor, quem será eu sem ela? Pra

esse meu coração. Na ausência eu sinto saudade, na presença não sinto verdade. Será amor? Ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade, na presença não sinto verdade. Será amor? Ou será paixão? Eu sinto saudade, na presença não sinto saudade. Será? Será amor? Ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade, na presença não sinto verdade. Será amor? Será amor? você todo o meu dinheiro. Tô aqui tomando uma na mesa de plástico, e o cachorrinho latindo pedindo churrasco. Por ela eu virei um apostador, só pra ganhar o seu amor. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, ô Rosa, ô Rosa, foge comigo. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, junta a mala e vamos embora. Junta a mala e vamos embora. Acertei produção. Hoje eu ganhar nesse site. Foge, foge. Ô Rosa, ô Rosa, foge comigo. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, junta a mala e vamos embora. Junta a mala e vamos embora. É o Elazinho original. Você pode crer, o maior forró pelo que eu ouvi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró pelo que eu ouvi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró pelo que eu ouvi dizer, é na praia da ilha, como é que é, bá? Que às 10 da noite o forró já tá de pé, sanfoneira, mas sanfona é só se ver. Tem busca pé, o caldo de feijão no bar, a meia alega de escuta, o som do xingá no xingá. Ai, xirili, xirili, xirili, xirili, xirili, que a primeira levanta. Xirilique, xirilique, xirilique. Se a gente quer o repique, cada das a bufada. É o xirilique, xirilique, xirilique, xirilique, xirilique. A primeira lá. É o xirilique, xirilique, xirilique. Se a gente quer o repique, cada das a bufada. Chega a mulher, tem busca pé, o caldo de feijão no bar, com a meia leva de escuta, eu sou do chinelo, se para! Xirilique, xirilique, xirilique, xirilique, xirilique, e a poeira levanta. É o xirilique, xirilique, xirilique, se a gente quer o repique, cabra das a bufada. É o xirilique, xirilique, xirilique, xirilique, xirilique, e a poeira levanta. É o xirilique, xirilique, xirilique, se a gente quer o repique, simbora, rachucão! Cinco e cinquenta e dois. Um dia latino, aqui de vaquejada, seu Lemão, lá no meu coité, ô, as Marias. Ô, mulher de gado, ô, mulher cruel, por causa dessa ingrata enchendo a cara de mel. mais três noites que pro norte relampeia. E a asa branca ouvindo o ronco do trovão já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Da minha terra, mas felizmente Deus agora se lembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E a asa branca tá de canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Sentindo a chuva, me arrecordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, que há o seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, que há o seu vigário, vou casar no fim do ano. Seu vigário, vou casar no fim do ano. Essa é a Santa Luz FM. ZYS 663. Operando em 104,9. Santa Luz FM. Bahia. Emissora da Associação de Rádio Difusão Comunitária Santa Luz FM. Democratizando a informação e construindo cidadania. Thank you. Aquela cruz, sinto nasci sim para louvar-te. Vou louvar até transbordar a alegria que invade o meu ser. O teu amor me transforma, fortalece e renova o meu viver. Vou louvar até transbordar a água viva que inunda o meu ser. Vou ser canal do teu amor, amar a ti no meu irmão e assim ser mais feliz, muito mais feliz. Meu louvor chegue à tua casa, com tua graça sei que vou prosseguir. Quero te dar minha vida e perder-me inteiramente em ti, Senhor. Meu louvor chegue à tua casa, com tua graça sei que vou prosseguir. Quero te dar minha vida e perder-me inteiramente em ti, Senhor. Em ti, Senhor. Sobre mim, ele me consagrou e me ungiu. Somos unidos com Jesus. Nós somos unidos. vida salvar. Estamos unidos a Jesus, da esperança de muitas vidas salvar. Deus do universo, nosso Criador, Deus do universo, nosso Criador, Deus do universo, nosso Criador, Deus do universo, nosso Criador. Chorar de dor, não lamento em prantos e sentir só. Vem Jesus, vem comigo ficar. Em teus braços quero me abandonar. Vem em meu auxílio, indique o caminho a seguir. Ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Vem em meu auxílio. Seguir, ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Quando o deserto caminhar, enfraquecido em minha fé, vem com teu espírito mudar. Só em ti tenho forças pra lutar. Vem em meu auxílio, caminho a seguir. Ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Vem em meu auxílio, indique pobres marginalizados, Pai nosso dos mártires, dos torturados. Defendendo a vida, teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Sei que podes retornar, deixar o que passou recomeçar. As marcas vão restar pra recordar o quanto Deus te ama. Tudo isso vai servir de ensinamento. As feridas cicatrizam com o tempo, é só cuidar. Deus espera poder te reencontrar, o brilho dos teus olhos restaurar. E estender-te a mão pra revelar que há todo este tempo seu amor e sua graça te enviou. Mas as festas eram poucas para receber o seu amor. Não é tarde, não te entregues não. Deus conhece e aceita as verdades do teu coração. Não é tarde pra viver melhor. O teu passado é água que não move o moinho do teu coração, nem do coração de Deus. Retornar, deixar o que passou, recomeçar. As marcas vão restar pra recordar o quanto Deus te ama. Tudo isso vai

mas tu estás aqui e tudo vai mudar. Me consola em tuas mãos, me abraça forte, oh Pai. Da semana, quando foram ao sepulcro, viram a pedra removida e o túmulo está vazio. No primeiro dia da semana, quando foram ao sepulcro, viram a pedra removida. O túmulo está vazio. Ele vive, ele vive, ele vive, ressuscitou, aleluia. Ele vive, ele vive, ele vive, ressuscitou, aleluia. Está vivo, não está mais no alto de um mato. mas está no meio de nós. Vamos aclamar porque Ele vive. Meu Jesus está vivo, não está mais no alto de um mato, mas está no meio de nós. Vamos aclamar porque Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ressuscitou, aleluia. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ressuscitou, aleluia. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ressuscitou, aleluia. Ele vive. Ele vive. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego, o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva, e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. O por causa daquele reino. Mil vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, e errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde, e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. Falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo, o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo que eu desejei. E eu digo pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo, e o livro da vida eu li. E em cada menina, moça, em cada moço e rapaz, eu sonho que a minha gente será semente da eterna paz. Eu sonho que a minha gente será semente da eterna. Como pode um Deus tão grande assim? Como pode um Deus tão grande assim no meu coração morar? Como pode um Deus tão grande assim vir nos visitar? Como pode um Deus tão grande assim no meu coração morar? Maravilhoso Deus poderoso, vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim. Maravilhoso Deus poderoso, vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim. Deus tão grande assim. Vem nos visitar. Como pode um Deus tão grande assim no meu coração morar? Como pode um Deus tão grande assim nos visitar? Como pode um Deus tão grande assim no meu coração morar? Maravilhoso Deus poderoso, vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim. Maravilhoso Deus poderoso, vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim. mais músicas pra você. Apoio Cultural. Eu tô com você, você está comigo. Vamos todos juntos combater o inimigo. Pra lutar contra a dengue tem que ter união. Eu, você e todo mundo nesta mobilização. Dengue é coisa séria, dengue mata é um perigo. Só lutando todos juntos combatemos o mosquito. Não deixa água acumular, o Brasil está unido. Venha você também combater o mosquito. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Caminhoneiro, sua vida vale mais que qualquer carga. Vale mais em té que um treminhão. Pra família, você é campeão. Cuidado então pra não cair na tentação. Pra que ribite, bolinha e outras porcariadas? Quem usa remédio pra ficar acordado pode dormir na direção e não acordar mais não. Por isso eu trago essa rima, que se não é rica, é de coração. Se cuida, meu irmão. Por você e pelos outros, dirija consciente. Brasil, um país de todos. No Brasil, de cada 4 mulheres, uma afirma ter sofrido violência doméstica. Entre as que são agredidas, mais de 30% não buscam ajuda. Os agressores são, em sua maioria, atuais ou ex-maridos, companheiros ou namorados. Há 15 anos, a Lei Maria da Penha é um importante instrumento para enfrentar essa situação. Mas é preciso falar. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Uma parceria, Rádio Senado. Essa é a Santa Luz FM. Santa Luz FM. ZYS663. Operando em 104,9. Santa Luz FM. Bahia. Emissora da Associação de Rádio Difusão Comunitária. Santa Luz FM. Democratizando a informação e construindo cidadania. Santa Luz FM. Super Noite Mix. Detona, Matheus. As melhores pra você. Já estou de volta aqui na nossa Santa Luz FM. Ele vem chegando pra detonar tudo. Com vocês, Matheus Santos, o locutor da galera. E hoje, gente, o nosso Super Noite é nessa pegada aqui, ó, beleza? É o nosso Super Noite. Super Noite Mix. A festa dos ritmos do Sertão. Hoje é segunda-feira, hein, gente? Segunda-feira, dia 24 de junho de 2024. Muito boa noite pra você. Até as 10 da noite, eu e você na edição do nosso Super Noite Mix, o melhor da música nacional e internacional aqui na nossa Santa Luz FM 104,9. Todo dia na emoção, na qualidade, do jeito que a galera gosta. Muito boa noite pra você. Vamos começar aí o nosso Super Noite com esse mini especial. Boa noite. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. É o forró catuaba com amendoim. Música.

própria polícia prometia, mas não vinha. Encontrou um morador lá do rio Cavacaí, e na costa desse rio ninguém mais pescava ali, porque diz que aparecia uma cobra sucuri. E aquela cobra fazia todo pescador fugir. Costa desse rio vê a cobra sucuri. Nós chegamos na barranca, eu senti um arrepio, mas eu quando vi a cobra, meu compadre também viu. A água fez uma onda, na onda a cobra sumiu. E ainda por desaforo deu uns 4 ou 5 pio. Catuaba com amendoim. Veio piando, veio subindo a barranca. E eu também já fui subindo num pé de figueira branca. Lá de cima eu tava vendo como um homem se desdobra. Aí vi que meu compadre tinha destreza de sobra. Ele foi dando um jeitinho, foi fazendo uma manobra. Que em vez da cobra comer ele, ele é quem comer. Dá-lhe Catuaba com amendoim, o tesão do forró. Hoje é o seu aniversário, de parabéns estou eu. Por te conhecer, por ter alguém como você e poder compartilhar tudo ao seu lado. Tudo em mim festa em homenagem a você. Dedico todo o amor que existe a você. Nesse dia especial em que você nasceu, nosso mundo não era o mesmo sem você. Feliz aniversário, meu amor, que tudo se realize em sua vida. Continue com essa paz, com esse amor que sempre traz, com seu sorriso. Feliz aniversário, meu amor, que Deus cubra de bênção tua vida. Cada dia mais te amamos, você é especial em nossas vidas. E é com muito prazer que eu chamo Socorro Lima do forró Cavalo de Pau. Prazer estar aqui com você, minha amiga. Hoje é o seu aniversário, de parabéns estou eu. Posso te conhecer, por ter alguém como você e poder compartilhar tudo ao seu lado. Tudo em mim é festa em homenagem a você. Dedico todo o amor que existe a você. Nesse dia especial em que você nasceu, nosso mundo era o mesmo sem você. Feliz aniversário, meu amor, que tudo se realize em sua vida. Continue com essa paz, com esse amor que sempre traz o seu sorriso. Feliz aniversário, meu amor, que Deus cubra de bênção sua vida. Cada dia nas mãos, você é especial em nossas vidas. Dá-lhe Socorro Lima, meu amor. Obrigada, prazer estar com vocês aqui. Deus sorte do mundo pra vocês. Obrigada. Tchau, galera. Obrigado. Eu fiquei gostando dela e ela gostando.

Eu te dou um vestido. Que cor? Amarelo. Eu rasgo. Acabou o desafio, desculpe, muito obrigado. Super Noite Mix. Todos os ritmos, todas as vertentes tocam aqui. Com certeza, o nosso Super Noite Mix, o melhor da música nacional e internacional. Você curtiu esse mini especial? Abraça aqui a galera boa aí escutando a programação na rua Cabo João Gomes, rua 7 de setembro. Alô Paulinho da cadeira de roda, obrigado pelo carinho da audiência. Também a sua filha Amanda, brigadão pelo carinho da audiência, escutando a nossa programação Super Noite Mix. Super Noite Mix. E vamos cair no clima, é muito forró hoje. Mais forró pra você. 7h35. Muleta sem vergonha. Deus já te batom, cuida de mim. Amor, a minha vida entreguei em suas mãos. Cuida bem de mim. Cuida bem de mim. Cuida bem de mim.

cantando isso, Ave Maria. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval e toda paixão recomeça. É bonita, é demais. Não há um ponto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Ela é bonita, é demais. Pisada de dois. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou. Você veio um poder. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Em todas as contas me dá um cansaço. A maldade do tempo. Consigo dormir. Meu 7h58. Isso é pulou de mandacaru. Você não diga que eu estou à toa, aqui só de vida boa. Tô trabalhando, dando um duro danado, doidinho de pedra, mas apaixonado. Você não diga que eu estou à toa, aqui só de vida boa. Tô trabalhando, dando um duro danado, doidinho de pedra, mas apaixonado. O que sinto por você é uma coisa diferente, tá no repente do cantador e no beijo do beija-flor. É amor, é amor, é amor, é amor, mas é amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor, mas é amor, é amor, é amor, é amor. Você não diga que eu estou à toa, aqui só de vida boa. Tô trabalhando, dando um duro danado,

pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. No rumo do seu quarto hoje arranca a telha. Quando cê for virar o olho eu vou parar. Pra quê? Só pra castigar. Vou ter que descontar. Mas eu vou descontar. Sabe aonde? Naquilo que você mais gosta. Hoje cê vai sentir na pele o que é que passa raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando cê for virar o olho eu vou parar. Só pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. Só pra castigar. Só pra castigar. Sucesso. Comunicando com você, Matheus Santos. Sou eu mesmo, Matheus Santos, aqui na nossa Santa Luz FM 104,9. E sucesso, hoje só é forró, viu gente? Só é forró, é uma época boa. E aí gente, tá aí fazendo aquela fogueira, tá assando aquele milho, tá tomando aquele licor, junto com a família, com os amigos, conta pra gente aí. Pronto, tá bom demais aí. Ô gente, segura aí rapidinho que eu já volto com muito mais músicas pra você. Santa Luz FM 104,9. Esta programação tem um apoio cultural de... Arrume sua casa no São João de ofertas da Center Móveis e Eletros. Aproveite as ofertas imperdíveis e pague até 10 vezes sem juros. Liquidificador duas velocidades, fritadeira 3,5 litros, forno 52 litros, fogão cooktop 5 bocas, cozinha 3 peças, ventilador 30 centímetros, caixa amplificada 250 watts, Smart TV 32 polegadas, conversor digital. Não perca tempo batendo pernas por aí. Na Center Móveis Eletros você encontra tudo o que precisa, com entrega e montagem rápida e grátis. Sua água acabou? Está com sede? Que é isso? Deixa disso! Valdo Pão Água Vida. Disque Água 99259-5346. Valdo Pão Água Vida. Há mais de uma década distribuindo qualidade. Valdo Pão Água Vida. Bairro Jardim Luzense. Val e equipe agradecem a preferência. Comer o que você gosta é bom demais, não é? Porém, tem muitas pessoas que sofrem com diversas restrições alimentares. O chá Acabe elimina azia, má digestão, refluxo, prisão de ventre e auxilia de forma muito eficaz no tratamento da gastrite e úlceras. O chá Acabe vai te devolver o prazer de comer bem. O Acabe é um chá 100% natural, à venda nas melhores farmácias e em casas de produtos naturais. Acabe, um produto Nato Bio. Que a música não dá, dá. Detona Matheus. Já estou de volta aqui na nossa Santa Luz FM 104,9. Muito boa noite pra você, onde quer que esteja escutando a nossa programação. É rapaz, tá aí soltando aqueles fogos hoje, hein? É, comemorando aí. É, a melhor época do ano, São João, hein? Bom demais! E hoje, gente, aqui o clima, beleza? Você tem que ficar junto com a gente aqui, que o clima está bom demais, só é forró, forró, aqui na nossa Santa Luz FM 104,9. Então vamos curtir mais um Minda Especial com forró. E essa é mais uma dos vaqueiros, Ramon e Randinho! Já é noite de novo. Eu aqui sobre efeito do álcool dentro do meu corpo. Eu querendo você e você tá querendo milhares de outros que são só outros. Cama vazia. chateado, na pele vou voltar pra ele. Porque o que ela fez ninguém fez. Eu quero mais uma, duas, três. Vazia, você foi tão fria. E o amor cruel me levou pro céu e me jogou de lá. Eita,